Aqui você encontra de tudo para abastecer o seu comércio. Mercado ou mercadinho, refrigerantes, salgadinhos, bebidas, bomboniere completa e ainda o melhor preço de água mineral e gás de cozinha da região. Vai dar do mundo na porta. Na Santana você ganha o nosso cartão cliente fidelidade e pode trocar por outra água grátis ou ter descontos no seu gás de cozinha. Comercial Santana. Fone zap 739-9909-6650, número 3, próximo à rodoviária. Venha nos visitar. As melhores músicas estão aqui. 104 FM, número 1, número 1. Na sintonia do seu rádio. Do seu rádio. 104 FM. A rádio do seu coração. Mundo Netinho FM, bom. Gosta de ouvir o melhor da música branca. Melhor sintonia, Netinho FM, a rádio do seu coração. Netinho FM, a rádio do seu coração. Aqui a música não para. 104 FM. Aqui toca o seu sucesso. 104 FM. Oh, oh, oh, oh. Melhores vibração e energia na melhor sintonia. Música e novidades, é as melhores da tarde. Pra galera jovem que sabe curtir a vida. Você é todo dia, todo dia. As melhores da tarde. Oh, vai começar. Agora é só sintonia. É as melhores da tarde. Com muita alegria e positividade. Vibração e energia na Música na dose certa. 104 FM. Show! Show! Show da tarde. Todo mundo ouve! 104 FM. Aumente o som do seu rádio. Você está na melhor. 104 FM. Da tarde com Sandro Brito. It don't started about 10 years ago. 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Muito bem, gente, conferindo, são 2h22, muito boa tarde para você ligado na nossa programação, tarde gostosíssima de terça-feira. Opa, hoje dia 23 de maio, ano 2023. E aí, como é que tá sendo sua terça, sua tarde maravilhosa? Tá tudo de bom? Muito obrigado pelo carinho da audiência, pela sua companhia, sempre curtindo a nossa 104.9, Associação Comunitária Rádio Livre. São 15 anos no ar com você. Aqui você está em primeiríssimo lugar. Aquele boa tarde todo especial para você em casa, a você no seu trabalho, ligadinho na nossa programação. Que Deus abençoe a sua tarde, lhe dando muita paz, muita saúde e muito livramento. E que você nunca desista dos seus sonhos, seus projetos, se entregue na mão do Senhor. Ele sabe de todas as coisas. A partir do momento que você tem fé, crê e acredita em Deus, tudo na sua vida passa a dar certo, hein? As portas se abrem. Tenha fé, vá à luta, nunca desista dos seus sonhos. Olha, aquele abraço todo especial pra você do Consola, do Radinho de Pilha, do Aquimeno, Disquimê, a você no som 3 e 1, ligadinho no som da Netinho FM. Obrigado pelo carinho da audiência, é um prazer imenso saber que você está do outro lado do radinho, curtindo a nossa programação, em casa, no trabalho, aí no seu carro, nos dando carona. Aquele abraço todo especial pra você e muita atenção na estrada, hein? Olha, manda aquele abraço todo especial pra você em toda a zona rural, pessoal nas fazendas, aí curtindo a nossa programação. Tá valendo pelo carinho da sua companhia, pela sua audiência. A vocês, internautas, curtindo a nossa rádio, aí pela internet, através do Rádios Net. Que beleza! Aquele abraço todo especial pra vocês aí. Obrigado pelo carinho da audiência. A partir de agora até as 4, tá rolando o Show da Tarde. Até as 4, tá comigo Sandro Brito, modulando a frequência e fazendo do jeitinho que você mais gosta de ouvir. E aqui você liga 73994371 20, é o telefone mais tocado e mais paquerado do seu rádio. Ou se você preferir interagir comigo, mandando suas mensagens de voz ou texto aí para o nosso WhatsApp, fica à vontade, hein? É o 73994371 20. Aqui você pede a sua música, manda um alô todo especial para toda a sua turminha 10, aí ligadinho no som da gente. Olha, eu vou trazer para você aqui a previsão do tempo para esta tarde de terça-feira. Previsão do tempo. Legal, olha, a previsão do tempo tá assim, olha, gente, mínima de 20 graus e máxima de 28 graus, hein? Mínima de 20 e máxima de 28 graus, céu nublado e a sensação térmica é de 29 graus. E para hoje, olha, baixa probabilidade de chuva para esta noite é de pista básica completa, mais barata e mais vendida da região, onde você também pode estar montando aí a sua cesta básica. De repente você chega lá, pode pedir aí o Ravan para você montar a sua cesta. Olha, você pega uma cesta básica lá, de repente não tem um item que você gosta, você vai lá e troca. Essa é a facilidade para você montar a sua cesta básica no Comercial Santana. Comercial Santana, Avenida Lorival Dias Lima, próximo ao terminal rodoviário de Birataia. Telefone para contato é o 73999096650. Comercial Santana, distribuindo vantagem para você o tempo todo. Olha, eu vou falar para você aqui da Gráfica Rápida Design. Design e gráfica rápida. A nossa amiga Fernanda, ali, né, na rua Mira Rio. Liga agora, 998-59-5725, hein? 998-59-5725, o DDD 14. É a sua gráfica rápida e design. Nossa amiga Fernanda, prestando serviços gráficos e design, né? Vai lá, procure aí nossa amiga Fernanda, ali na rua Mira Rio. Olha, falar pra você aqui da sua Pop Farma, a farmácia com preço baixo de verdade, estará esperando sempre com promoções, o menor preço garantido. Venha conferir e fazer suas compras. Horário de funcionamento das 7 às 22 horas, todos os dias, e aberto aos domingos e feriados, hein? É a Pop Farma, agora com duas lojas para servir você. Matriz, Praça Nelson Davi Ribeiro, número 6, descida da praça sentido ao centro comercial. E filial na rua Carlos Costa Pena, número 16, aí no centro comercial. Venha economizar, você é o nosso cliente especial. Pop Farma, siga nossa página no Instagram e fique por dentro das nossas promoções. Na Pop Farma, você encontra, olha, medicamentos e similares, tudo com menor preço e tudo em perfumaria para você. Aceitamos cartão de crédito, débito e Pix. Telefone para contato é o 73998-697165. É a sua Pop Farma, a farmácia com preço baixo de verdade. Aproveita e manda aquele abraço aí para toda a equipe aí da Keila Modas. Olha, atenção, Ibiratária, Keila Modas informa que continua com mega liquidação em seu estoque e sempre repondo suas mercadorias diariamente. A Keila Modas, você encontra, olha, gente, na Keila Modas você encontra peças de qualidade por preços imperdíveis. São peças a partir de R$ 9,90 a R$ 49,90. É isso aí, peças a partir de R$ 9,90 a R$ 49,90. Lá você encontra bermuda jeans e brim a partir de R$ 9,90. É isso aí, bermuda jeans e brim feminino a partir de R$ 9,90. Temos também bermuda jeans masculino ao preço de R$ 19,90 e calça jeans masculino ao preço de R$ 29,00, hein? Temos também jaquetas jeans e blusas com ótimos preços. Corra e venha montar logo seu look. Na Keila Modas você encontra calça jeans feminina ao preço de R$ 20,00, hein? É o queimão de estoque aí da Keila Modas, a moda ao seu estilo, na rua 2 de julho, número 2, no centro. A nossa equipe aguarda por você muitas novidades, hein? Aí por preços imperdíveis e peças de qualidade para você. É a Keila Modas, a moda ao seu estilo. Aproveitar e mandar aquele abraço todo especial aí pra toda a equipe aí da Del Rey Telecom, internet com rapidez e eficiência. Aqui inovação não para nunca, hein? Agora com aplicativo e de filmes grátis pra você. Escolha o seu novo plano. Entre em contato pelo zap 739-9967-2714. Instalação grátis, roteador grátis, Wi-Fi grátis. 30 dias para pagar sua mensalidade, sorteio de prêmios e muito mais, hein? É a Del Rey Telecom. Siga nossa página no Instagram, arroba Del Rey Telecom, e fique por dentro das novidades. Liga agora, 739-9967-2714. Del Rey Telecom, Avenida Hilton Lopes Leal, número 44, no centro. Nosso amigo Diego Del Rey, toda a equipe está lá para lhe atender. É a sua Del Rey Telecom. Olha, falar pra você aqui das óticas Clara, clareando a sua visão, lojas em Guatã, em Piauí, Biratária, Aurelino Leal e Gongugi. Ainda tá rolando aí a mega promoção, mês das mães, aí das óticas Clara, hein? Onde você comprando óculos de grau, você ganha um óculos esporte grátis. É isso aí, comprando seu óculos de grau nas óticas Clara, você ganha um óculos esporte grátis. Corra, garanta logo o seu, hein? Tem mais, toda quinta-feira, a partir de 7:30 da manhã, tem zoom de vista aí no consultório Forma de Ver, nas óticas Clara. Se você está com lacrimejamento constante, dor de cabeça, vista embaçada, você pode estar com problema de visão. Marque logo seu exame de vista. Exame de vista toda quinta-feira, 7:30 da manhã, aí nas óticas Clara. Exame computadorizado para você. Liga agora e agende logo seu exame de vista. 739-9976-8280, hein? 999-76-8280. Óticas Clara, mais de 19 anos. Clareando a sua visão. Olha, mandar aquele abraço aqui pra toda a equipe da Pane Lanches e Confeitaria, novo conceito em panificação. Onde você encontra, olha, gente, pães, bolacha americana, bolacha cavaco, biscoito palito, biscoito folhado, tem rocambole, queijada, salgados em geral. E a grande novidade pra você, o brigadeirão. É uma delícia, hein? Lá você encontra também queijo, requeijão, presunto, salsicha, manteiga, leite, refrigerantes, açaí, pão para hambúrguer, carne de hambúrguer, cremosinho e muito mais. Aceitamos cartão de crédito, débito e Pix. É a Pane Lanches e Confeitaria, novo conceito em panificação. Loja 1 na rua Mira Rio, aí no centro comercial. Loja 2 no bairro Mirassol. E agora loja 3 em Algodão. Sandro e equipe, agradece aí a sua preferência e aguarda por você. É a sua Pane Lanches e Confeitaria, hein? Um novo conceito em panificação. Aquele abraço todo especial aí pra toda a equipe aí. Pessoal ouvindo a nossa programação aí na Pane Lanches. Conferindo 2:31 aqui na Sunetil FM, até as 4 tá rolando o nosso show da tarde aqui pela Sunetil FM, aí com o melhor da música pra você. Começando com a belíssima canção aqui do Nath Roots Melim. Precisa de dinheiro para aprender a amar. Do que adianta o mar inteiro se não souber navegar? A gente quer a energia do bem, na Palestina ou em Jerusalém, lá em Noronha, guarda tu em Baú, que tudo seja dia de céu azul, e o desejo pode não existir, e sempre que eu corro

104,9. 104,9. FM. Show da tarde. Opa, conferindo 2h45, mandou um alusão pra Kevin das 40 casas, ligadinha no som da gente. Aquele abraço pra você, obrigado pelo carinho da audiência. Eu pedi a música aqui do Nats, né? A gente tocou aí pra você, minha amiga Kevin, obrigado pelo carinho da audiência. Um beijão pra você. Ah, falar pra você aqui da... Cadê? Minha amiga Eti. Alô, Eti, aquele abração, Eti. Olha a gente, a loja da Eti. A delícia da Et avisa que já tem muitas delícias para as festas juninas, hein? Temos cocada de cacau e de outros sabores para você, biscoitos caseiros de vários sabores, amendoim doce, pastel doce, rabinho de genipapo, balinha de genipapo com coco e uma grande variedade de sabores de licor. Venha fazer uma visitinha à nossa loja, aí na rua 2 de julho, número 11, em frente à Keila Modas. A telefone para contato é o 739-9999-7802, hein? 999-7802. Nossa amiga Ed aguarda por você. Falar pra você aqui da sua farmácia Miratá e Farmácia Bahia. Aí nossa amiga Antônia Oliveira Carote. Tá rolando aí uma super mega promoção em medicamentos e similares pra você. Tudo com o menor preço. E tem mais, lá você encontra aquele desconto na compra do seu genérico. É, e tem mais, olha, lá você encontra aquele ótimo atendimento, né? O pessoal aí da Farmácia Ibiratá tá lá para ali atender. É a Farmácia Ibiratá e Farmácia Bahia. Telefone para contato é o 73-35-37-24-93. Zap é o 998-15-53-74. Nossa amiga aí, o Antônio Oliveira, o popular Carote, tá lá para ali atender. Aproveitar e mandar aquele abraço todo especial aqui para toda a equipe da Mercearia Bom Sossego, nosso amigo Rose, aí na rua Patrício Teixeira, Rose da Jabá. Olha a gente, lá você encontra aquele peixe fresco, peixe salgado, congelados, frios e muito mais. E lá você encontra também, olha, aquela carne de jabá saborosa, tem arroz, feijão, café, açúcar, biscoito, macarrão, lindas sandálias, produto de limpeza e higiene pessoal, além de bebidas em geral. E aquela farinha torrada da roça para sua mesa. E tem mais, lá você encontra ração para cães e gato. E chegou novidade, chegou raquete pra você matar muruçoca, aí com ótimo preço. Aceitamos cartão de crédito, débito e Pix. É a Mercearia Bom Sossego do nosso amigo Rose, ali na rua Patrício Teixeira. Vá lá, confira muitas novidades pra você. Aproveitar e mandar aquele abraço aqui pra toda a equipe aí da NS Empracadora de Veículos. Evite filas, esqueça o Detran. Olha, confira os nossos serviços. Trabalhamos com primeiro empracamento, segunda vida, CRV, CRVL, vistoria, alteração de endereço, licenciamento anual, mudança de categoria, regularização de suspensão, alteração de característica AR, fixa e rosca e demais, baixa de gravame, placa de reposição cinza e Mercosul, credenciamento e renovação, consulta veicular e o histórico do seu carro. E demais, trabalhamos com transferência, propriedade, estado e município e aceitamos todos os cartões de crédito. Para mais informações, é só entrar em contato pelo telefone Zap 73998-380534. Fala com a nossa amiga Naila Souza, e-mail geomotos@hotmail.com. É só procurar nossa amiga Naila Souza aí na Geomotopeças e você aproveita para fazer a revisão da sua moto, troca de óleo, mecânica e muito mais. Lá você encontra peças e acessórios para sua moto, capacetes, capa de chuva, amortecedores e uma equipe de mecânicos altamente qualificados para lhe atender. NS Emplacadora de Veículos e Geomotopeças, Avenida Hilton Lopes Leal, número 12, aí no centro. Aproveitar e mandar aquele abraço todo especial também para toda a equipe aí da P&L, distribuidora de água mineral e carvão para o seu churrasco, aí tudo pelo menor preço, ali na Avenida Getúlio Vargas, olha lá, hein? É a P&L, distribuidora de água mineral, lá você encontra água mineral de 20 litros, né? Aqueles garrafões de água mineral de 20 litros, tudo pelo menor preço, tem carvão e muito mais. É a P&L, distribuidora de água mineral e carvão para o seu churrasco, lá você encontra também copos descartáveis e muito mais. A nossa amiga aí, a Naila, o Jean, toda a equipe tá lá para ali atender. Daqui a pouquinho tem muito mais músicas para você. 104,9. Daqui a pouco, o sucesso está de volta. 104,9 FM. apoio cultural. Chuque Presentes, informa a hora certa. 2h50. A Juque Presentes segue inovando há 35 anos para te oferecer o que há de melhor na moda. Quer viajar? Vai pra festa, praia? A Juque Presentes vai te ajudar a estar bem preparado. Com bolsas, malas, biquínis, sungas, vestidos, camisas, calças e muito mais. Além de tudo isso, tem tudo que sua casa precisa para ficar ainda mais linda. Juque Presentes, há 35 anos fazendo bonito em nossa cidade. Ah, e com comprando na Juque Presentes, você tem desconto à vista e ainda dividimos em até 10 vezes em todos os cartões de crédito. Juque Presentes, a loja mais requintada da cidade. Praça 7 de Setembro, Ibirataia. Visite-nos, estamos esperando por você. O seu sorriso pode mudar o mundo. E nós da Clínica Vita Oral, Dr. Jaldo Júnior e doutora Patrícia Almeida, somos especialistas em tratar do seu sorriso de forma ética e humanizada. A odontologia digital é uma realidade. Estamos preparados para entregar o melhor tratamento possível, realizando seus exames de imagem, documentação ortodôntica, tudo no mesmo dia. Avaliação, procedimento e instalação de aparelho com qualidade e rapidez. Trabalhamos com ortodontia, prótese, cirurgia, clínico geral, endodontia. Uma equipe multidisciplinar com profissionais qualificados para melhor lhe atender. Cuide de seu sorriso com quem cuida de você. Clínica Vita Oral, especializada em fazer você feliz. Localizada na Avenida Getúlio Vargas, número 19, ao lado da Igreja Cairós. Não fechamos para o almoço. Atendimento de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. E aos sábados, das 8 às 12 horas. Sorriso é sinônimo de saúde, alegria e bem-estar. A ração certa para o seu animal está na Rações Lopes, onde você encontra a melhor nutrição para equinos, suínos, vacas de leite, vacas de corte, cães, gatos, peixes, pássaros e aves em geral, além de medicamentos, gaiolas, selaria e acessórios. E você, produtor rural, também encontra ferramentas que facilitam o seu trabalho no campo, ferragens, sementes, telas e muito mais. Rações Lopes, localizado perto de você, na rua Carlos Costa Pena, número 17, centro de Ibirataia. Visite a loja e aproveite nossas promoções para economizar. Rações Lopes, a loja que está pronta para te atender e atender às suas necessidades e entregar o seu pedido no conforto da sua casa. É só ligar no 99815-5374. Desce teu orgulho, desce no rio e mergulha bem fundo. É só mergulhar. Convite! Vem aí, na Igreja Rompendo em Fé, os sete mergulhos de Namã. O pastor Edinaildo e amada igreja, conta com sua presença. Serão sete sextas-feiras de cura e milagre, na Igreja Rompendo em Fé, às 19 horas. Endereço da sua bênção é na rua Humberto de Alencar, Nova Ibirataia de Baixo. Presença de cantores locais. Sete mergulhos de Namã, na Igreja Rompendo em Fé, às 19 horas. Sete sextas-feiras de cura e milagre. Venha, traga sua família. O pastor Edinaildo e amada igreja aguarda por você. Ei, Namã, deixa desse teu orgulho, desce no rio e mergulha bem fundo. É só mergulhar. O atacado ou varejo, a melhor distribuição. Comercial Santana é a melhor opção. E se o concorrente não te dá o Santana, não te deixa na mão. Melhor preço você tem aqui, Comercial Santana, vem conferir. A melhor cesta básica, vem conferir. Entrega rápida você tem aqui, Comercial Santana, vem conferir. Melhor atendimento você tem aqui. Vem atacado para o dono de casa, lanchonete, mercearia e padaria. Aqui tem a cesta básica maior e mais completa da região. Além da água mineral com o melhor preço e entrega rápida. Comercial Santana, distribuindo vantagens. Comercial Comercial Santana. Atenção Ibirataia e região. As Óticas Clara avisa que nesta quinta-feira haverá exame de vista. Se você está sentindo dores de cabeça, lacrimejamento constante e vista embaçada, cuidado, você pode estar com problema de visão. Marque já seu exame de vista pelo telefone 739-9976-8280. Melhor preço, melhor atendimento, qualidade comprovada, Óticas Clara. Em Birataia, Rua JJ Seabra, número 6, Centro, ao lado do Laboratório Biocito. O Grupo PagLeves. Orgulho de ser fundado em Birataia. Agora eu quero ver. Atuamos nos segmentos de supermercados, material de construção e tintas, além de produtos agropecuário e rações. Em nossos supermercados Pague Leves e Levinho, você encontra promoções todos os dias da semana, alinhando sempre o bom atendimento, lojas bem ambientadas e climatizadas, organizada para facilitar a agilidade em suas compras. Dispomos da maior promoção de carnes do mundo e o melhor hortifruti da cidade. A qualidade e confiança é garantida. No Pague Leves na Construção, nos desafiamos em construir e colorir seus sonhos juntinho com você. Somos a casa de tintas exclusiva da cidade. Loja Mundo Animal, pra quem cuida com amor incondicional. Uma enorme variedade de rações e produtos agropecuários. Grupo Pague Leves, aqui o preço é bom e o atendimento é mil. Farmácia Pop Farma, você encontra uma linha completa de medicamentos, perfumaria, fralda e produtos de higiene pessoal a preço popular. Sua saúde não tem preço, mas na Pop Farma custa menos. Pop Farma, agora em 2 endereços, localizada na Praça Nelson Davi Ribeiro, próximo à Praça 7 de Setembro, e na Rua Carlos Costa Pena, no Centro Comercial. Nosso telefone e WhatsApp 739-9869-7165. Ligue ou mande sua mensagem. Nossa equipe estará pronta para lhe atender. A farmácia Pop Farma conta com o melhor atendimento. Farmacêutico em período integral sempre à disposição para todas as informações necessárias sobre o seu receituário. Nosso compromisso é com a sua saúde e a do seu bolso. Sempre que precisar para manter a sua saúde bem, nós da Pop Farma estaremos à sua disposição. Jean Motopeça, sua melhor opção. Aqui sua moto tá em boas mãos. Vem pra cá, não perca tempo não. Peças, acessórios e serviços, mais qualidade e garantia. Geo Motopeças, você conhece e confia. Geo Motopeças, sua oficina. Vai! Melhores preços, melhor atendimento, aqui você vai encontrar. Geo Motopeças, corre e vem pra cá. Geo Motopeças é o seu lugar. Vai, papai! Geo Motopeças, a mais completa da cidade, onde você encontra a maior variedade em peças e acessórios da cidade. Dispomos de uma equipe de profissionais para cuidar de sua moto com serviços de qualidade e garantia. Geo Motopeças, é só chamar no fone WhatsApp 739-9915-6464. Estamos na Avenida Hilton Lopes Leal, número 12, no centro de Birataia. Geo Motopeças, sua moto em boas mãos. Geo Motopeças, sua moto em boas mãos. É sensacional, PIL Distribuidora é sem igual, distribuindo qualidade. Menor preço e atendimento você encontra aqui. PIL Distribuidora, venha conferir. Tem água mineral, tem carvão também. A entrega mais rápida, pode vir que tem. Mais qualidade e preço você vai encontrar. Vem pra PIL Distribuidora. PIL distribuidora de água mineral, distribuindo qualidade. Nas compras da água mineral de 20 litros, comprando acima de 15 galões, você ganha um totalmente de graça. Também temos água mineral de 1,5 litro e 500 ml, gelo, carvão e copos térmicos. PIL Distribuidora de Água Mineral, situada na Avenida Getúlio Vargas, número 1, Ibirataia, Bahia. Fone 073-99808-6464. PIL Distribuidora. A loja Delícias da Eti avisa que já tem muitas delícias para as festas juninas. Temos cocada de cacau e de outros sabores, biscoito caseiro de vários sabores, amendoim doce, pastel doce, rabinhos de genipapo, balinha de genipapo com coco e uma variedade de sabores de licor. Venha fazer uma visitinha à nossa loja na Rua 2 de Julho, número 11, em frente à Keila Modas. Eti aguarda por você. Todas as quintas e terças-feiras você ouve aqui na Netinho FM 104.9, das 4 às 5 da tarde, o programa Vivendo e Aprendendo com Márcia Campos. Tudo sobre justiça, leis, dicas de saúde, e as canções que falam ao seu coração. Vivendo e Aprendendo com Márcia Campos, aqui na sua Netinho FM. Não percam! Atenção, Ibirataia! Chegou em nossa cidade, Maísa Modas e Beleza, oferecendo para você, cliente, tudo em beleza, em todos os modelos e jeans, masculino e feminino, e infantil, e muito mais. E com moda evangélica, para você, cliente amigo. Loja Maísa Modas e Beleza, ao lado do Mercadinho Monte Carlos, aonde você aproveita para realizar suas compras de produtos alimentícios. Aqui você encontra frios, congelados e muito mais. Aceitamos cartões de crédito e com grande descontão nas compras à vista. Estamos situado no bairro Robson Maxway, Rua D, número 32. Desde já, agradecemos a sua preferência. Maísa Modas e Beleza e Mercadinho Monte Carlos, juntos oferecendo para você, preço, qualidade e um ótimo atendimento. Venha, corra pra cá, faça-nos uma visita. Meu Senhor, meu Rei, meu Pai, eu não quero nunca mais viver sem tua presença. Ei, você, chegou uma oportunidade imperdível para você que sonha em construir. A hora é agora. A Arte Ferro está com uma super mega promoção. Treliça para laje a partir de R$7 o metro. Vergalhões para construção a partir de R$17. Coluna armada a partir de R$18 o metro. E ainda temos malha pop e muito mais na promoção. Estamos com preços imbatíveis e cobrimos qualquer orçamento. Venha conferir ou ligue para o 73999124812. Arte Ferro, oferecendo segurança e qualidade com responsabilidade. Atenção, clientes e amigos! A loja Shirley Espaço Presentes e Variedades, agora com espaço físico, já estamos de portas abertas, esperando por você. Shirley Espaço Presentes e Variedades, dispõe dos produtos da Avon, Eudora, Forever, Rinode, Jequiti, Nauts Life, Natura e o Boticário. Aceitamos cartão de crédito e Pix. Faça-nos uma visita. Nossa loja está localizada na Rua Mira Rio, número 20, em frente à Igreja Assembleia de Deus Shekinah. Visite-nos, aguardamos por você. Shirley Espaço Presentes. Performance é marcar a vida com amor, beleza e muita sensibilidade. A dengue continua matando muitas pessoas e talvez você seja o culpado. Tenha muito cuidado com tudo que pode acumular água em sua casa. Não guarde pneus, garrafas, limpe a caixa d'água e não deixe água parada em vasos. São nesses lugares que o mosquito da dengue se reproduz. A dengue mata. Dengue, quem cria este monstro é você. No combate à dengue, ninguém pode ficar parado. Limpe seu terreno. Uma campanha da sua Netinho FM. Da luz que se acende, um cheiro a pãozinho quente, pão nosso de cada dia. Quero falar pra você da Pani Lanches, a panificadora que mais vende pães em Miratá e toda a região. Panificadora 2 no bairro Mirassol, panificadora 3 ali no distrito de Mirataia, algodão servindo toda a comunidade de algodão. Você que ainda não comprou os seus pães, ó, não perca tempo não, porque a Pani Lanches hoje é uma das panificadoras que mais vende pães em Mirataia e toda a região, porque credibilidade e pontualidade na cidade. E agora com a linha completa de biscoito, servindo aí todo o tipo de biscoito em todas as redes de supermercado de Mirataia e região, os biscoitos da Pani Lanches é gostoso, é saboroso, é delicioso. É os biscoitos da Pani Lanches. Pani Lanches também, você pode comprar seus pães, seus produtos alimentícios e pagar com seu cartão ou no Pix. Uma linha completa também de frios, carne de hambúrguer, frango congelado, empanado, calabresa, salsicha também. É a Pani Lanches fazendo o melhor por você, por cada dia mais. Nosso amigo Sandro e equipe. Pani Lanches, a panificadora dos ibirataenses. Quiosque do Jotafio em Birataia, na Praça Basílio Miguel de Souza, Popular Jardim, servindo todos os tipos de lanches para você, bebidas, refrigerantes e muito mais. Temos hambúrguer, cheeseburger, x-salada, americano, x-bacon, misto quente, x-calabresa, bocão e muito mais. Uma variedade imensa de lanches para você, com total higiene, feito com muito carinho. Quiosque do Jotafio, o melhor lanche de Birataia. Venha e traga sua família. Ambiente agradável e familiar. Quiosque do Jotafio. Agradecemos a preferência. Bora tomar um ar. É sexta-feira, é dia de... Atenção, comerciantes, dono de mercado, mercadinhos, restaurantes ou lanchonetes. Que economia de verdade, preço baixo. Vem pra o Comercial Santana. Aqui você encontra de tudo para abastecer o seu comércio, mercado ou mercadinho, refrigerantes, salgadinhos, bebidas, bomboniere completa e ainda o melhor preço de água mineral e gás de cozinha da região. Vai dar do mundo na Na compra da água mineral no Comercial Santana, você ganha o nosso cartão cliente Fidelidade e pode trocar por outra água grátis ou ter descontos no seu gás de cozinha. Comercial Santana, aqui tem de tudo, vem pra cá. Fone Zap 739-9909-6650, na Avenida Lourival Dias Lima, número 3, próximo à rodoviária. Venha nos visitar. Super Luxo, a loja que é sucesso, destaque Mirataia, na rua Mirarrio, em frente à loja Top Variedade, está aí a Super Luxo do Cabeça Laser. Agora mais completa ainda, porque mais de 20 mil itens, minha amiga, meu amigo, ó. Capa para celular, película, blindagem, cartão de memória, bolsas, mochilas, sacolas, também malas de viagem, ó. Ventilador, brinquedos, rádio, caixinha de som, sombrinha, guarda-chuva, ó. E o atendimento também, divide as suas compras no cartão e no Pix também. Super Luxo do Cabeça Laser, na rua Mira Rio. Dia a dia, lado a lado com você, a partir das 8 horas até as 18 horas. O Cabeça Laser, ligando o melhor atendimento. Loja Super Luxo do Cabeça Laser. Nós temos um plano ideal para você viver a cultura local, estudar, trabalhar e fazer um monte de amigos. Del Rey Telecom, agora em qualquer plano, a partir de R$65, você ganha grátis o aplicativo de filmes. É isso mesmo. Aí eu vi vantagem. Passa essa oferta de novo. Em qualquer plano, a partir de R$65, você ganha mais velocidade, aplicativo de filmes, aplicativo de canais, internet fibra e Wi-Fi 5G e mais 30 dias para pagar. Tá aí o que você queria. É a sua grande oportunidade. Del Rey Telecom, internet com rapidez e eficiência é aqui. Atenção, motociclistas de Piauí e região. Agora é hora de comprar barato. Não compre nada sem antes conferir os preços das lojas Santana Motopeças. Aqui temos uma grande variedade de peças, acessórios e serviços mecânicos para a sua motocicleta. E você divide suas compras no cartão de crédito até 12 vezes sem juros. Santana Motopeças, loja 1, atrás do Banco do Brasil, e loja 2, na Rua do Sapo. Contatos 3531-1448 e 3531-4710. O Lourenço e equipe agradecem a sua preferência. 104 FM. Continue ligado. Show da tarde. O que toca você? 104 FM. Aqui, todo mundo ouve. 104 FM. Show da tarde. Muito bem, gente, agora 3 horas 10 minutos de volta com o nosso Show da Tarde aqui na sua Netinho FM, a rádio do seu coração, no oferecimento todo especial da Peixaria DJ, a peixaria mais completa da cidade, onde você encontra todos os tipos de peixes, são peixes frescos e salgados, é na Peixaria DJ. Olha lá, você encontra peixes frescos, dourado do mar, corvina em postas, tainha, cavalinha, filé de merluza, paru, tilápia, acari, tambaqui, anchova e sardinha. Peixes salgados, lá temos corvina inteira, anchova, pirarucu e bacalhau. Mariscos, temos catado de siri, catado de aratu, filé de camarão e catado de sururu. Aves, temos galinha balão, asa de peru, meio da asa, coxinha da asa, peito de frango, coxas e sobrecoxas, moela, asa de frango e linguiça frescal. Temos também azeite de dendê e leite de coco. E tá rolando aí uma super promoção aí na Peixaria DJ. Vou trazer para você aqui a oferta do dia aí da Peixaria DJ. Olha lá, você encontra asa de peru a R$24,99 o quilo. É isso aí, asa de peru R$24,99 o quilo. Tem tainha a R$19,99 o quilo. Tainha R$19,99 o quilo. Tem anchova ao preço de R$19,99 o quilo. Dourado do mar R$32,99 o quilo. É isso aí, na Peixaria DJ, o dourado do mar R$32,99 o quilo. Tem dourada, dourada da água doce R$32,99. Paru ao preço de R$19,99, hein? É a Peixaria DJ com ofertas do dia para você, ali no açougue das carnes, box 24 e 25. Aceitamos Pix e todos os cartões de crédito. Telefone para contato é o 73 99950 8333. Vai lá, procure nosso amigo Djalma, ali na Peixaria DJ. Olha, gente, falar para você aqui da sua farmácia econômica do Brasil, a farmácia mais barata da Bahia, onde você encontra, olha, ofertas imperdíveis para você cuidar da sua saúde. Lá você encontra, olha, o Nelson Adulto R$3,99, a PVTAMBC R$11,99. Comprando duas unidades, você vai pagar apenas R$19,99, hein? Tem vitamina C efervescente por apenas R$7,99. Dipmed em gotas, você paga apenas R$1,99. Nimesulida compromisso, três caixas por apenas R$9,99. Tem losartana 50 miligramas, você paga apenas R$3,99. E continua um mega feirão de fraldas com os menores preços da Bahia. Farmácia Econômica do Brasil, a farmácia mais barata da Bahia, matriz Rua Mira Rio, número 2, aí no Centro Comercial, e filial em Piauí, próximo aí ao Banco do Brasil. Nosso amigo Rony, toda a equipe está lá para lhe atender. É a sua Farmácia Econômica do Brasil. Olha, atenção, clientes e amigos, a loja Shirley Espaço Presentes e Variedades, agora com espaço físico, já estamos de portas abertas esperando por você. Shirley Espaço Presentes e Variedades dispõe dos produtos da Avon, Eudora, Forever, Rinodê, Jequiti, Nauts Life, Natura e o Boticário. E aceitamos cartão de crédito e Pix. Faça-nos uma visita. A nossa loja está localizada na rua Mira Rio, número 20, em frente à Igreja Assembleia de Deus Shekinah. Visite-nos, aguardamos por você. Shirley Espaço Presentes e Variedades, performance é marcar a vida com amor, beleza e muita sensibilidade. A nossa amiga Shirley, toda a equipe está lá para lhe atender. Olha, falar pra você aqui da sua Santana Motopeças. Atenção, motociclistas de Piauí região. Agora é hora de comprar barato, hein? Não compre nada sem antes conferir os preços das lojas Santana Motopeças. Aqui temos uma grande variedade de peças e acessórios e serviços mecânicos para a sua motocicleta. E você divide suas compras no cartão de crédito em até 12 vezes sem juros. Santana Motopeças, loja 1 atrás do Banco do Brasil e loja 2 na Rua do Sapo. Contatos é o 35 31 14 48 e 35 31 47 10. Lourenço e equipe agradecem a sua preferência. Aquele abraço todo especial para toda a equipe aí. Olha, gente, eu vou falar para você aqui do Menor Preço Material de Construção, ajudando você a construir ou reformar a sua casa. Lá você encontra tudo do alicerce ao telhado. E tá rolando aí uma super promoção de fios aí da marca Cofio, para você que tá fazendo a parte elétrica ou a parte hidráulica da sua casa. Lá tá rolando uma super promoção para você. Olha, lá você encontra fios flexível e rígidos. E tem mais, lá você encontra cabos PP, padrão monofásico e bifásico, tudo pelo melhor preço. E lá você encontra, olha, refletores e painel de LEDs, tomadas, interruptores, ferramentas elétricas e conduíte, tudo para a sua construção. No Menor Preço você encontra também, olha, manta térmica para telhado por R$ 154,90 a unidade. Tem bica calha pronta por R$ 27 o metro. É o Menor Preço Material de Construção, Praça Castro Alves, número 20, na saída para Algodão. Aceitamos cartão de crédito, débito e Pix, hein? Nosso amigo Preto Basílio, toda a equipe tá lá para ali atender. Menor Preço Material de Construção, ajudando a você a construir ou reformar sua casa. Aproveitar e mandar aquele abraço todo especial para toda a equipe aí do Texas Shop. Aquele abraço, hein? É, rapaz, é o seu mais novo ponte da cidade. Aí o pessoal ouvindo a nossa programação. Agora são 3h16, tem aniversariante do dia? Aniversariantes do dia. Mandar os parabéns aqui para os aniversariantes do dia de hoje, você completando mais um aninho de vida hoje, parabéns, muita saúde e muita paz para você. Olha, mandar os parabéns aqui para o pastor José Nilton Barreto Silva. Alô, pastor, hein? Aí da Cairós, completando mais um ano de vida hoje, parabéns, hein? Feliz aniversário, muita saúde e muita paz para você. Mandar os parabéns aqui para o Josivaldo de Jesus, aquele abraço aí, o popular Ezão, lá em São Paulo, hein? Alô, Josivaldo, parabéns para você. Tá aí ligadinho na nossa rádio pelo Rádios Net. Mandar os parabéns aqui para o Lorival Andrade, a Joiciane Santos, a Patrícia Ferreira. Mandar os parabéns aqui para a Jeane Oliveira, completando mais um ano de vida hoje, parabéns. A Nayane Rodrigues, completando mais um ano de vida hoje, parabéns, hein? Também mandar os parabéns aqui para a Bárbara Cristina, completando mais um ano de vida hoje, parabéns, muita saúde e muita paz para você. Mandar os parabéns para a Eliette Neves, o Luan Costa, alô Luan, lá em São Paulo, né? Completando mais um ano de vida hoje, nosso amigo Lu Costa, a Ed Santana, a Silvana Massaranduba, completando mais um ano de vida hoje, parabéns. É, mandar os parabéns aqui para o meu amigo aí, o Disney Gomes, alô Disney, parabéns, hein? Feliz aniversário para você. Mandar os parabéns aqui para o Carolino Massaranduba, é o Carolino Miranda Massaranduba, o Júnior dos Petinho, completando mais um ano de vida hoje, parabéns, muita saúde, muita paz, receba os parabéns aí da sua mãe, Dona Nai, todos os seus amigos e familiares, completando, parabenizando você aí, o Carolino Massaranduba, é o Júnior dos Petinho, completando mais um ano de vida hoje, hein? Sintam-se parabenizados por toda a equipe aqui da Rádio Netinho FM, também em nome do nosso diretor executivo, pastor Ivo Miranda, parabéns ao aniversariante do dia de hoje, hein? Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Legal, parabéns, feliz aniversário pra você, tudo de bom, muita saúde, muita paz, que essa data se repita muitas e muitas vezes. Olha, mandar um alusão aí para a... Cadê? Mandar um alusão aqui para a Lindinalva, a Maria do Peixe, o pessoal aí no bairro Valdomiro da Fonseca, ouvindo a nossa rádio, a Kevin, alô Kevin aí das 40 casas, o pessoal ouvindo a nossa programação, tá valendo pelo carinho da audiência e pela sintonia. Mandar um alusão aqui para a Cristina, na Nova Ibiratá de cima, ouvindo a nossa rádio. Aí, obrigado pelo carinho da audiência. Minha amiga Luzia Manicure, o Tom de Norato. Pessoal curtindo a nossa rádio. Meu amigo Ailton Pintor, sua esposa Ivone. Aí, próximo aí ao Dendê, né? O pessoal ouvindo a nossa rádio. Aquele abraço. Obrigado pelo carinho da audiência e pela sintonia. Tá chegando Dose Dupla pra você curtir. Todo mundo tá ligado no som da cidade. Aqui é seu lugar. 104 FM. Dose Dupla. Dose Dupla. Dose Dupla tem duas com um monte de pilão, que vai estar aí, né? Dia 3 de junho, no ensaio de São João, na BB de Biratá, você não pode perder. Alô, Netinho, aquele abraço pra você. Também aí, mão, né? Mão de pilão, pé de badoque, até muita gente bacana por lá, hein? É o ensaio de São João, dia 3 de junho, aí na BB de Ibirataia. Netinho FM. Um pedacinho de mim. Um grande amor não se acaba assim. Feito espumas ao vento. E não é coisa de momento, raiva passageira. Mania que dá e passa, feito brincadeira. O amor deixa marca que não dá pra apagar. Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão. Cabeça doida, coração na mão. Desejo pegando fogo. E sem saber direito a hora nem o que fazer. Eu não encontro uma palavra só pra te dizer. Mas se eu fosse você, amor, eu voltava pra mim de novo. E de uma coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar. E de uma coisa fique certa, amor. A porta vai estar sempre aberta, amor. O meu olhar vai dar uma festa, amor. Na hora que você que faz a diferença. Dose Dupla. Dose Dupla. A todo mundo eu dou psiu, perguntando pro meu bem. Tenho um coração vazio, vivo assim, anda psiu, sabia, vem cá também. A todo mundo eu dou psiu, perguntando pro meu bem. Tenho um coração vazio, vivo assim, anda psiu, sabia, vem cá também. Tu que andas pelo mundo, tu que tanto já voou, tu que fala aos passarinhos, alivia minha dor. tem pena dele. Diz por favor, tu que tanto anda no mundo, aonde anda meu amor? Roubão de pilão. Tu que andas pelo mundo, que tanto já voou, tu que fala aos passarinhos, alivia minha dor. Tem pena de Samia, diz por favor, o que tanto andou no mundo, Samia, aonde anda meu amor, Sabiá? Sandro Brito, animando a sua tarde na Netinho FM. Queria que todo mundo jogasse a mãozinha em cima a partir de agora pra ficar bonito, pra aparecer no nosso DVD. Todo mundo com a mãozinha em cima, pro um lado, pro outro, pro um lado, pro outro. Tá lindo demais. E aí, parceiro? Um, dois, três, vai! Meu orgulho caiu quando subiu a dor. Aí deu ruim pra mim. E pra piorar, tá tocando modão de arrastar o chifre mais alto. Tô tentando te esquecer, mas meu coração não entende. De novo eu fechando esse bar, afogando a saudade no queiro sem. Assim ó. Enquanto você não volta, eu tô largado nas traças.

és o ar em que Deus desce. Minha deusa, minha deusa, até deitar, não lhe assoneira, nasceu pra mim, pra ficar coladinho, coladinho, coladinho. Minha deusa, até deitar, não lhe assoneira, nasceu pra mim, pra ficar coladinho, coladinho, coladinho, coladinho. Não saia da frequência 34,9. Isto é que é rádio. Uma rádio feita por quem entende de rádio. Netinho FM 104,9 MHz. Aqui você ouve a melhor. 104,9 Netinho FM. 104,9 FM. Apoio Cultural. Com o Atacadista e a hora certa. 4:01. Lá tem de tudo, é só vir comprovar. A cidade toda, todo mundo compra lá. Goal Supermercado é o preferido da família. No Goal Supermercado você faz economia. É por isso que eu lhe digo, amigo, venha pra cá. Goal Supermercado é preferência popular. A internet com aquela qualidade que você precisa. Net Speed Fibra. Ah, Net Speed Fibra é o provedor do coração. Fibra, o seu provedor de internet que não para de inovar. O que há de melhor no rumo da tecnologia. Seu problema com a internet, a Fibra tem os melhores planos, os melhores preços e o serviço 100% fibra ótica. Venha nos fazer uma visita e traga seu orçamento, pois cobrimos qualquer oferta dada pela concorrência. Isso mesmo, cobrimos qualquer oferta, porque só na NetSpeed Fibra você encontra velocidade de verdade. Estamos esperando por você. NetSpeed Fibra, o seu poder de internet. NetSpeed Fibra é o provedor do coração. Alô, Ibirataia e região! A espera acabou! Vamos dar início aos ensaios de São João! Vamos! Temos um encontro marcado dia 3 de junho na ABB de Ibirataia, a partir das 22 horas! Venha desfrutar de todo o aconchego da melhor época do ano, com o forró de qualidade que você merece! Atrações! Banda Mão de Pilão! De uma coisa fique certa, amor! A todo mundo eu dou psi. Forró Pé de Badoque. E mais, não fique de fora. Conhecer, realização Gás e BMP Produções. Farmácia Ibirataia, a sua farmácia de plantão. Medicamentos, éticos e similares e muito mais. A sua saúde é a nossa preocupação. Farmácia Ibirataia, o melhor preço da região. Essa você conhece. Farmácia Ibirataia, sua farmácia de plantão, onde você encontra medicamentos, cosméticos e mais. Pagamento de água, luz, telefone, boletos, cartões de crédito. Funcionamos das 7 às 23 horas, também aos domingos e feriados. Aceitamos todos os cartões. Farmácia Ibirataia, Praça 7 de Setembro, 32, Centro de Ibirataia. Fone 73-3537-2493. O popular Carote agradece a preferência. Há mais de 20 anos distribuindo saúde. Remédio é coisa séria. Farmácia Ibirataia. Atenção, a menor preço material de construção. Agora é muito mais elétrico.

Aprendendo com Márcia Campos, o programa que deixa você bem informado. Opa, opa, opa, opa. Legal. É muito legal. Pode crer. Muito legal. Eu aqui e você aí. Tenha um bom fim de tarde. Uma tarde maravilhosa. E a partir de agora, você confere aqui comigo um pouquinho, até as 17 horas, até as 5 horas da tarde, aqui na Netinho FM, em Ibirataia, Bahia, cidade que Deus ama. Vivendo e aprendendo, né? Tem que ser assim, tem que ser assim. Eu, Márcia Campos, e você, meu amigo querido, aquele que prestigia a Netinho FM. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Um grande aplauso para você. E saiba... que é um prazer enorme estar com você nessa abençoada tarde, nesse abençoado fim de tarde, nesse dia abençoado por Deus, 23 de maio, já 23 de maio de 2023. Estamos ainda no outono, estamos na lua crescente, né? Aliás, estamos chegando, né? Estamos chegando na lua crescente ainda. Estamos na lua nova. E estamos hoje nessa cidade maravilhosa a 26 graus de temperatura. E com uma sensação térmica de 26 graus de temperatura. Então, tudo equilibrado. Uma umidade relativa no ar, beleza, de 81% mais ou menos, a partir de 80% de umidade no ar, bem propícia para a gente respirar legal. Vento tranquilinho, esse tempo todo ele estava bem quietinho, né? Entre 6 e 8 km por hora, mas hoje já está a 10 km por hora. A chuva está aí se armando, tem previsão de chuva, né? Chuva tranquila, chuva, né, moderada, chuva que vai e vem. Isso, o tempo, né, meio assim turbulento mesmo, mas tá aí, beleza. Mas vem chuva, viu? E a previsão de madrugada, né, durante a noite, que haja mais uma incidência mais constante dela, de chuva. Chegando, inclusive, a mais ou menos entre 40 e 50 milímetros de água. Bom, mas vamos que vamos. Eu falando tudo isso, chuva, aí o Brasil inteiro tá aí nessa eminência de chuva, de frio, de frente fria, de mudança de temperatura, da situação, né, geográfica nossa que favorece muito, principalmente aqui nós em Ibirataia. Fica mais guardadinhos aqui, né? Mas cuidado, porque essa variação de temperatura, essa variação de situação climática, né? Essa situação de quente e frio é muito prejudicial à imunidade do corpo, à situação do nosso corpo, como o seu bem-estar. Falando nisso, e a vacina da gripe, você já foi tomar? Eu acredito que sim. Eu vou até dizer assim, eu tenho certeza que Ibirataia quase em peso já está em dia. com pelo menos a vacina da gripe. E a gente conversou aqui que o vírus da gripe, eles passam por mutações, por mudanças, por desenvolvimento, do mesmo jeito que a gente nasce nenenzinho e termina um velhinho. Você pode olhar para a nossa fotografia quando nasce e olhe para quando morre com 100 anos, porque está completamente diferente. Não se engane não, viu? Os vírus, e principalmente o vírus da gripe, ele tem uma capacidade incrível de mudar, que é chamada de mutação. A mutação genética de um vírus da gripe é extremamente danoso, e é por conta disso que os cientistas estão aí, os laboratórios produzindo as suas vacinas também aqui no Brasil para suprir. Se você senta um pouquinho para assistir reportagem, para assistir repórter de televisão, principalmente, o pau que rola em todo noticiário, depois da violência, né? Que infelizmente, todo jornal só abre o leque falando de violência. Mas fora isso, é a saúde. E se você tem ouvido, o nosso estado ali, Manaus, nossa região linda ali, que não é muito falada no mundo inteiro, né? Aquela região, ali as crianças, principalmente as crianças, estão morrendo por conta de infecção respiratória, pulmonar, gripe, resfriado, mistura com Covid, que hoje em dia ninguém quer ligar mais para nada, e aí mistura com tudo. Vê sua vida aí, que ela é preciosa. Não brinque com sua vida. Eu gosto muito, né? Eu sempre, principalmente nos dias de hoje e de quinta-feira, eu assisto o programa do meu caro Sandro aqui, todinho. E aí eu sempre gosto quando ele no final, quando ele termina assim, ele anda, se despede e diz assim: continue se cuidando. Acho que você dá a risada. É. Ah, mas não é como essa criança linda, inocente, não. Você dá risada achando que o que a gente avisa aqui, o que ele pede, se cuide. E você sabe muito bem o que é se cuidar. O Vivendo e Aprendendo está aqui sempre lhe alertando. Mas você dá risada e diz: vai caçar o que fazer, Sandra. Mas é uma palavra profética. Quem não se cuidar vai ter sérios, sérios prejuízos, principalmente com a saúde. E a saúde está incluindo, você sabe muito bem, a saúde mental. Porque tudo começa lá. Tudo começa lá no cérebro, na mente. Por exemplo, você vai espirrar. E atualmente, agora, quem tem aqueles problemas alérgicos, quem tem problemas de rinite, de sinusite, esses ites aí, é um sufoco, é um problema. É um problema sério, porque qualquer mudança, qualquer sufoco dentro da temperatura, a situação fica, né, bem dificultosa para esse tipo de pessoa. E o espirro é um dos sinais que antecede, né? Espirro insistente. E o pior ainda, quando você está espirrando, quando alguém está espirrando, e do espirro nasce aquele odor forte, que muitas vezes insuportável, corra e cuide. Corra e vá ao profissional adequado. Inclusive não é qualquer um, não. É o otorrinolaringologista. Vai ele. Porque situação bem grave pode ocorrer no futuro. Começa assim. Imagine, você espirra. Você espirra normal, natural. Inclusive é uma coisa boa. Eu sempre gosto de citar isso. É uma coisa tão boa que até a própria Bíblia, o livro dos livros, lá em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 35, ela relata que um profeta chamado Eliseu orou e abençoou uma criança, e a criança espirrou 7 vezes e voltou a viver, porque já estava praticamente morta. Então é bom. Agora, será que é bom quando o espirro vem acompanhado de um mau odor? O que isso significa? Ah, então. Por quê? Porque quando alguma substância estranha, principalmente os vírus, pólen, aquilo que tem nas flores, né? Aquele pozinho normalmente é amarelo, mas tem de outras cores. Poeira, ó, vírus, pólen, poeira, ácaros, entre outros muitos aí que podem provocar, eles entram nas vias respiratórias e o organismo faz de tudo para expulsá-lo. Então, quando entra pelas vias aéreas, esse espirro é o cérebro lá em cima ativando a defesa do organismo, ativando os que são responsáveis por isso, para expulsar esses elementos que estão vindo de carona na via respiratória, quando você respira. Por que é? Por que foi que durante toda a pandemia era uso obrigatório a máscara? Porque você não deixou de espirrar. E quando você espirra, você está expulsando para fora quem? Vírus. Você está expulsando para fora pólens, poeiras, ácaros e outros muitos, muitos micro, muito miudinho, muito quase imperceptível e imperceptíveis micro-organismos no ar aonde a gente respira, tá? Então é por conta disso que a gente tem que se cuidar, é por conta disso que você tem que estar atento. E a vacina é bom para prevenir essas coisas. Porque senão, sabe o que acontece? O problema vai e nasce lá na saúde mental. Porque, às vezes, um simples resfriado se transforma depois em gripe, depois se transforma numa infecção respiratória, e aí a pessoa não sabe conviver com isso mais, e aí perde os nervos, perde a paciência, perde a tranquilidade, perde a confiança, perde a fé, e a saúde mental vai pro brejo com bezerro e tudo. E aí, o que fazer? Eu sempre digo, prevenir é melhor do que remediar. Bora ouvir música, porque o som cura. No programa Vivendo e Aprendendo.